Saúde pros tiozão, doce pra molecada, paz pra função. Relíquia da quebrada, os vilão do toca-disco, no porte das quadradas. Salve pros bom vivão, relíquia da quebrada. Saúde pros tiozão, doce pra molecada, paz pra função. Relíquia da quebrada, os vilão do toca-disco, no porte das quadradas. Salve pros bom vivão, relíquia da quebrada. Não sou como vocês são, eu sou criada alba, sabe, atrás da conceição. E não tem concepção, só os bons na seção. No pacote possessão, devagar se é possession. Que é pra mim ver você, são. Você não desacredita e fala esse treco é diz. Guerrilha recordes, quebrando recordes. Foda-se o que é recordes, eu que fiz tá na minha. E se o B.O. tá no meu nome, eu não vou peidar pros homens, Joe. Eu sou grosseiro e mandei tomar no cu. Os manos suspeitos, tipo Ranger Azul. Nem tudo é festa, ouvindo a voz do coração. O movimento é terrorista, é quebrada, é nossa nação. Ideia de quebrada é o que nós consome. Marca da favela é igual roupa da ciclone. Bololô na porta de casa é de costume. Deixa boy em choque, com cara de estrume. Bico cê morde, olha o meus traje. Diz que eu não me enquadro nessa tal sociedade. Eu corto na mão, vou buscar na laje. Sou periferia, o que não falta é coragem. Só quem é, desce e sobe a ladeira. Nós é zica, né? Sobe de multa na rabeira. Tô firmão, eu sou da gente guerreira. Só tenho a dizer, favela não é só biqueira. Humildade, respeito pra chegar, senão eles vão negar seu passe livre na quebrada. Mano, não vai me arrastar se a ideia não constar. Não tá mamão, vai levar madeirada. Cada lugar tem sua lei, depois não vem falar que não sei. É, tem ideia que é tipo o carro na ladeira sem freio. É, vai tô na luta, meu tuta de lupa pilacos. Ganso veio seco pra catar grama, mas só catou meu saco. Nós é malaico, quando eles vaza, só avisa. Segura seu B.O., sua responsa, sua brisa. Protar é o menor, castigo é um tapa. Um escalão, na leste eu sou dos lendários ali da rapa do escadão. Reis e cabraba, convocação do Ciel. De lupa com os irmãozinhos, nunca de chapéu. Vim daqui, entre os barraques, relinho no céu. Inspiração pro meu som, cê surge igual Del. Muita treta, muita treta. Menos aparência, mais compromisso nas letras. Sou o filho da empregada que venceu. Eis-me aqui sem papai, pra bancar meu fone beat by Dream Band, quebrada mesmo. E se incomoda, e sempre que eu rimo no centro é pra mostrar que o gueto é foda. Convite da família pra rimar, apareci. Porque o rap é nossa cara e o resumo é foda-se. Desligou a chave geral, chegou salve geral no meu caderno. O inferno é São Paulo, capital, vê legal. Lá do leste aos menor, como brinca normal. Fazendo volume na cinta, ha. Por outro lado tem uns negão de mili mili. Buscando longe três dos grandes da linha do Chile, ha. O Theo mora lá, festa pros boy é glamour. Tão esperando o Pharrell e nós vira 10 do Chacu. Tomar no cu, um dia o pão foi 5 centavos. E um tira ponto cano pra 5 mano sentado. Não muda nada, pai, não, ah, no seu pau. E hoje 5 tira ponto cano pro mano no chão. Eu era só um moleque que não curtia dançar. Já dizia que era o rap mesmo sem ter o que calçar. Trampava feito peão, rodava feito peão. Felicidade pela festa, eu via tipo espião. Por que não, no peão, com a gata vinho 5 litros. Uou, uou, uou, ladrão, eu administro. Me senti o mais sinistro das quer Messi, Ronaldo. Elas não quer Messi, Renesse, velho 8 de lá, fluxo, blunt e vanilla. Malandro não dorme e nem cochila. Cochichou é buchicho e aí vira chinchila. Quem me contou? Os relíquia da vila. Saúde pros tiozão, doce pra molecada, paz pra função. Relíquia da quebrada, os vilão do toca-disco, no porte das quadradas. Salve pros bom vivão, relíquia da quebrada. Saúde pros tiozão, doce pra molecada, paz pra função. Relíquia da quebrada, os vilão do toca-disco, no porte das quadradas. Salve pros bom vivão, relíquia da quebrada.